que essa tristeza em seu olhar, porque essa vontade de chorar. Seu sorriso pouco a pouco se apagou. Filho, eu sei que é difícil suportar a vontade muitas vezes separar. Cicatrizes sempre vem ao caminhar. Filho, cada lágrima que cai do seu olhar, eu ordeno um anjo para enxugar. Essa tempestade logo vai passar. Por você eu paro o mundo tudo em fração de segundo. Por você eu abro o mar e faço até o sol parar. Por você eu mudo os planos, seco até o oceano, mas não deixo de te amar. Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro. Pois foi eu quem te guardou, você é o meu tesouro. Nos seus olhos põe o brilho, mas nunca se esqueça, filho, que eu jamais te abandono. Até o oceano, mas não deixo de te amar. Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro. Pois foi eu quem te guardou, você é o meu tesouro. Nos seus olhos põe o brilho, mas nunca se esqueça, filho, que eu jamais te abandono. Por você eu paro o mundo tudo em fração de segundo. Por você eu abro o mar e faço até o sol parar. Por você eu mudo os planos, seco até o oceano, mas não deixo de te amar. Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro. Pois foi eu quem te criou, você é o meu tesouro. Nos seus olhos põe o brilho, mas nunca se esqueça, filho, eu jamais te abandono. Nos seus olhos põe o brilho, mas nunca se esqueça, filho, que eu jamais te abandono.